baby girl. Eu tô vendo essas horas voar. Todo esse teu time eu não tenho mais. Antes disso tudo eu tenho que chegar lá, sem perder o rumo. Tô chegando longe, quantas possibilidades, conquistando tudo. Mas às vezes parece nada. Baby girl, eu tô vendo essas horas voar. Todo esse teu time eu não tenho mais. Antes disso tudo eu tenho que chegar. Tô sendo sincero, sendo honesto comigo eu acelero. Dentro da Benz e Fortaleza, tchau ela. Te levo em Jeri, depois no castelo. No Ceará, ela se sente fashion. Top less, ela é equivalente a 10. Igual manequim, a bandida é modeleste. Não vou me apegar, já sei o que acontece. Nunca bate o tédio, porque baby eu vivo trap. Manos morrem nisso, vivendo na série. Ninguém sai de onde eu vi, meu mano, isso é sério. Conseguindo tudo isso sem ter privilégio. Oh my baby, baby, baby girl. Eu tô vendo essas horas voar. Todo esse teu time eu não tenho mais. Antes disso tudo eu tenho que chegar. Yeah.